3 minutos para o pushback. Reporte pronto para o pushback, Rio 9641. Reportará novamente, obrigado. Meia 07 da colado aos 33, chame agora o controle, 119.35, bom voo. 935, obrigado. 607, bom dia. 607, contato radar, subiu nível 360, saída da El. 360 da El, vou no 607. E 5514, chame o Centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 12545, 5514, bom dia. E 5-7, informe estabilizado na final do RNA. 7-3-5-7. No 715, autorizado decolar, pistão no zero, vento 180 graus com 07 nós. Autorizado decolar, gol 17-15, dono zero. Exilo 53, passa nível 130. Chame o Centro Recife no 288, alterna 13325, tá 3153. 288, 12325, bom dia, bom trabalho. Estabilizando a final do RNAV, pistão na zero, tá 3517. 3517, chame Torre Salvador, 118.6. 118.6, tá 3517. Aprovação para Recife, 310, sente da Lima. 6-5-4, aguarde a coordenação, altimetria 1-0-1-5. 1-0-1-5, aguardando, log. E Salvador, tá 3-5-7, aproximação final, tem o campo à vista. 3-5-7, confirme o seu abaixar travado? Afirmo, abaixar travado. 3517, informo cabeceira 1-0, deslocada 90 metros, 90 metros, tem livre pouso, pistão 1-0, vento 180 graus com 0,62 de nós. Livre pouso, pistão 1-0, tá 3517. Voo 1-7-1-5, decolado aos 37, chame agora o controle, 119.35, tem um bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, 11 igual no 7 no 5, decolou na gole, Ocito. Foro 7 no 5, contato radar, suba ao nível 360, saída gole. 360, 136, na saída gole. E guarda. 1-8-9-7, copia. 1-8-9-7, copia. Varig log 6-5-4, copia. Copia, log 6514. Varig log 6514, autorizado para Recife, o nível de voo 310, pela rota Peruísque 58. decola da pista 1-0 com curva à esquerda, saída Puca Transição Aracaju, controle em 1-9-35, torre 1-86, acione 5-0-15. Autorizado Recife, nível 310, Nassau Peruíbe 58, decola da 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 1-9-35, torre 1-86, transponder 5015, log 6514. Correto, chame para acionar 6514. Câmara pronta. Airold 1-2-3-4-5. Mike, Eco Delta, guarde coordenação para Manati, o altímetro 1-0-5. Autorizado acionamento, aguarde a cópia, Mike Eco Delta. Rio 9641 no Salvador. Proceda. Ordene com o pessoal do solo, assim que a aeronave da Trip liberar o pátio, inicie o seu pushback e reparte para o táxi. Ok, iremos coordenar 9641. A tua Trip está puxando aí a retaguarda, assim que ele liberar, inicie. Ciente, damos visual com o tráfego. São 3517 no solo aos 39, libera a direita, chame solo 121-9. Libera a direita, solo 29-3517. Posição Conde, serviço radar terminado, chame controle Aracaju 120-3. Câmara Aracaju 120-3. Torre 1-186, acione 5002. Gona 897, autorizado com a pista 360, o Ampero I 14, decola da pista 10 com curva direita, siga agora em transição Gona, 119, o controle, 186 é a torre, 002 no transporte. O controle é 119-35, 1935 é o controle, chame para acionamento no 897. 1935, controle, chamaria o acionamento, Gona 897, obrigado, senhor. Nada. Alô, Salvador, 3517, ligou. São 3517, prossiga o táxi pela Alfa, reporte para ingressar na Juliette. E a Alfa, 3517. Mike Eco Delta, pronto para a cópia. Mike Eco Delta, autorizado Manati, 500 pés, decola da pista 17 com curva direita no corredor Axé. Controle Salvador em 119-35, torre 1-186, acione 0115. Mike Eco Delta, cotejamento correto para acionar 118.6. P9503, pronto para o táxi, 2 a bordo, tem autonomia de 5 horas e 40, alterna Londrina. Trip 9503, autorizado o táxi via Juliette e Alfa, no ponto de espera da pista 1-0-118-6. Juliette Alfa, 18-6, será a torre. Ponto esperto, cara. 9503, informa que vai dar passagem para a aeronave da TAM, que vai ingressar no pátio principal para o portão 6. Após, prossegue via Juliette. Confirmado, 3507. O Trip 9503, corrigindo, o 3507 autorizado ingresso agora para o portão 6. Portão 62, 3507. Trip 9503, observe a aeronave da TAM, após 320, ingressando no pátio principal, após continue o táxi até o ponto de espera da 1-0. Gente, aguardando o ingresso do TAM, após prosseguiremos para o ponto de espera da 1-0. Solo Salvador, é o MGF 6709, ciente da minha autorização para ir com 340. Confirme o tráfego, chamou o solo. Webjet 6709, informação Lima, Brasília, nível 340. Aguarde a coordenação, altímetro agora é 1-0-5, previsto saída Gole, transição Urfito 6709. Gole, Urfito, aguardando sua coordenação, ajuste 15, 6709. Salvador, o TAM 3179, pushback acionamento está no 02. Autorizado, chame para o táxi 3179. Camarão, obrigado. Salvador, bom dia, trip 9503, aproximando ponto esperto, tá pronto? Trip 9503, está autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, com 0,612 de nós. Livre, aliar e decolagem, confirme permanência a restrição de pista? Afirmo, 90 metros somente. E da interseção são autorizados, né? Sim. 9.35, torre 1186, acione 5023. Cliente autorizado Brasília, nível de voo 340, apertura 17, decorando da 10 e curvando direita no perfil da Gol, atenção aqui. Controle 1935, torre 18.6 e o transponder 5023, Webjet 6709. Correto, chame para acionar 6709. Vai chamar, obrigado. Delta autorizado decolar, pista 17, vento 180 graus, com 0,612 de nós. Salvador é o voo 1804, puxa acionamento do Q5. 1804, aguarde para puxe e acionamento no 5. Temos uma aeronave da Rio que está finalizando o pushback no pátio 3, a sua retaguarda. Gente, aguarda. Salvador, o Variglog 6514 no pátio 3 para puxa e acionamento. Variglog 6514, assim que a aeronave da Rio liberar a retaguarda, inicia o pushback. Aguarda na aeronave da Rio e iniciará o log 6514. Correto. Para o táxi, o Rio 9641 com 03 a bordo, 2 horas e 50, alterna Natal. Autorizado o táxi para o ponto de espera da 10 via Juliette Alfa Charlie, no ponto de espera 118.6, Rio 9641. Juliette Alfa Charlie, quando pronto, ponto de espera, torre 18.6, 9641. Voo 1804, após a passagem do Rio, a sua retaguarda é autorizada, pushback no 5. Após a passagem do Rio, está autorizado, boa noite, 1804. Correto. LS X-Ray sem o glide, os primeiros 90 metros estão indisponíveis. Gol no 922. Ok, LS X-Ray sem glide, primeiros 90 metros disponíveis. Papá, Mike Eco Delta decolado aos 47, chame agora o controle 1 no 9.35, tem um bom voo. Trato, chama lá, controle 1 no 9.35, Eco Delta. Da Variglog, que também está autorizada a efetuar pushback no pátio número 3. Isso, diga para ficarem atentos aí ao pushback do Variglog. Positivo, cliente, boa noite, 04. Suba e mantenha mil pés. Mike Eco Delta. Autorizado direto, Manati, chamará, subirá para mil pés, Eco Delta. 3179, aguarde a passagem de uma aeronave da Rio, Boeing 727 à direita, após prossiga como número 2 no ponto de espera 118.6. 118.6, aguardando o colega aí, obrigado. Bom dia, está passando mais de Bravante, bom dia, prossiga. Decolarada 17, Mike Bravante. Aguarde a cópia, 1015 no altímetro, Mike Bravante. O Rio 9641 está pronto, ponto de espera da 10. É o Rio 9641, está pronto, ponto de espera. Autorizado alinhar e decolar, pistão 10, vento 180 graus com 02 nós, Rio 9641. 9641, alinha e decola, pista 10. Camarada, 20 milhas, está passado Salvador, é Celso. Lima, mantém a escuta. Mike Papa Lima, confirme seu destino. É, Vasco da Gama, senhor do Pitbull. Gente, a distância da sua localidade qual é? 13 milhas, setor Wilson. Gente, aguarde a coordenação, Mike Papa Lima. Salvador, tá 3179, ponto de espera da 10 pronto. São 3179, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Alinha mantém, tá 3179. A sua escuta. Contato radar, sessão nível 380. Autorizado 380, Felipe. Um pouco, é 9503. O trip 9503 lá direto do 11. Só tem o perfil da saída inicialmente de 9503. Até. Pronto para cópia. Mais o Braviante autorizado, Salvador, Sierra Bravo, Golf Papá, nível de voo 220 pela rota Whisky 1. Decola da pista 10, curva, corrige, decola da pista 17, curva direita, saída da El, transição Coral, controle em 119 decimal 35, torre 1186, acione o código 5020. Segunda. 13325 secundária. 13325 secundária, grato. Controle Salvador, é o Rio 9641. Rio 9641, contato radar, subiu nível 310, saída Momo. E saída Momo, 9641. Mantém o perfil da saída, Rio 9641. Desculpa, não compreendi a mensagem, confirme. Mantenha o perfil da saída, Momo. Afirmativo, cumpriremos, 9641. Gente. Mike Tango Lima, aguarde com a dimensão para Teresina, altímetro 10 no 5. Aguarda no 0 no 5. Salvo Salvador, o Varig Lot 65 no 4, pronto para o táxi 3, a borda alterna Fortaleza, 2 horas e 37 minutos de autonomia. Kilo, contato radar, mantenha-se em condições visuais, reporte para a descida. Kilo. Seguindo 37 da Gol, ponto espera da 10, torre 186, log 65 no 4 grados, bom dia. Bom dia. Bom voo aí. Obrigado. Salvador, Gol 1804 para o táxi, 1976, bordo Campinas, com 4 horas e 10. 5-0-2-1-4. Via Juliette, à direita, e Alfa, no ponto de espera da 1-0-118, decimal 6, 1-8-0-4. Juliette, Alfa, no ponto de espera 2-8-6, 1-8-2-0-4. Mike Bravo, Yankee, autorizado acionamento e aposta pronto para o táxi. Alfa, log 6704. Babjet 6709, autorizado acionamento no portão 1, acionamento e pushback e reporte para o táxi. Acionamento pushback no 1, chamar a táxi 709. Mike Papalima, cópia. Tá pronto. Mike Papalima, autorizado para Vasco da Gama, 1500 pés, decola da pista 17 com curva direita, inicialmente manterá 500 pés no corredor axé, aguardando coordenação com controle. A frequência do controle Salvador é 119.35, torre 1186, acione 0117. Positivo, o mais companhia uma decolagem 6.7, curva direita aqui em pé. O transponder 0117, controle 1935 e torre 1586, mais companhia. Mais companhia confirmou o pátio, 4 ou 5? O 4. Bate 4 para acionamento, 118 decimal 6, mais companhia. 1286, muito graças. Nada. 1379. 3179, contato radar, suba ao nível 340, saída da Delta. Sim, para o 340, nada Delta, 3179. Para o posto de acionamento. Bem, te aguarde a autorização total 99 no ano. 3, acendo identificação, autorizado chegada a Bonf, desça e mantenha o nível 040. 040 na Bonf, outra 366. Aguarde mais pra Palima. Aguardando pra Palima. Oi, Salvador, log 6504, ponto de espera, se aproximando, ponto de espera da 1-0, pronto, com o número 2. Confirma que chamou até? É o Varig, log 6504, se aproximando, ponto de espera da 1-0, pronto. A gente vê log 6504, mantém o ponto de espera da 1-0. Manterá o ponto. Mike Papa Lima, autorizado a alinhar e decolar, pista 17, vento 180 graus, com 05 nós. Vai iniciar o mais topadinho. 19 decimal 35, torre 1186, acione 5012. Ativo 310 para Salvador, pela APTA Whisky 58, decola 10, com a esquerda, após Puca, Aracaju, sentinel 35, 186, 50, 12. Correto, autorizado o pushback, acionamento, chame táxi, total 991. Papa Romeo, Mike Tango Lima, cópia. Mike Tango Lima, autorizado Salvador Teresina, nível de voo 280 pela rota Pezulu 20. Decola da pista 1-0 com curva esquerda, saída Momo, transição Flock. Controle Salvador em 119 decimal 35, torre 1186. Acione 5014. Salvador Teresina, 280, Pezulu 20. Decola 10, curva esquerda, ponto, Flock, 0935, controle, o torre 186, transponder 5014. Correto, reporte para acionamento, Mike Tango Lima. Lima. Sol Web 6709, pronto para o táxi, POB 115, autonomia de 4 horas e 30 minutos, alternando com fins. Webjet 6709, autorizado à direita, no ponto de espera da 1-0, chame 118 decimal 6, para ingresso e decolagem. Vai para o ponto de espera, lá chama a torre 1862, obrigado, bom dia. Bom dia. Valeu, querido, bom para vocês. 12685, alterno no 2545, Rio 9641. O 1804 decolado aos 58, estime agora o controle, 119.35, bom voo. 1935, 1804. Completo final, chame torre 118.6. 18.6. Controle 118.6, 804, contato radar, subo nível 360, saída da Eletro, São Blanche. Ao 360, 1804. 90 metros. 90 metros, deslocado 7. Salvador, bom dia, o MGF-6709 no ponto de espera da 10, pronto. Assiste Mateus 050, Whisky Golf Kilo. Sente Whisky Golf Kilo. Uno 79, passa nível 100, chame Recife 1288, alterna 13325. 1288, 13325, obrigado. Batango Whisky Golf Kilo, controle já recebe seu transponder, nível 050, confirme. Gente. Papapá, Mike Eco Delta, neutráfico no setor informar, sequência livre para coordenação, chame para regresso. Batango Whisky Golf Kilo, reautorizado 3 mil pés, o ajuste 1095. 1015 para 3 mil. Mike Tego Lima iniciando o pushback. Tango Lima, guarde a aeronave da Total, que está efetuando o pushback essa reta, aguarda após iniciar. Após o Total inicia, mais Tango Lima. Após a aeronave, 7. Log 6514, decolado ao 01, chame agora o controle, 119.35, bom voo. 119.35, muito obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Varig Log 6514, decolado na sua escuta. Varig Log 6514, contato radar, sou nível 310, saída Puca, transição Aracaju. Livre ascensão 310, subida Fuca Aracaju, Varig Log 6514. Alterna Marcel. Total 9911, autorizado à direita via Juliette e Alfa, no ponto de espera da 10, 118.6 para ingresso e decolagem. É, Juliette e Alfa, 118.6, decolagem. Total 9911. Mais Papa Lima, frequência livre para coordenação, chame para regresso. Chame para regresso, Papa Lima. O 1922 no solo 02, libere a direita, chame o solo 121.9. Direito 219, igual 1922. Aviante autorizado a alinhar e manter pistão no 7. Recife 1288, alterna 13325. 1288, 1235, gol no 1804. Alternado 13325, gol no 804. 13325. 1922, livrando na escuta, já foco. 1922, taxi via Alfa e repórter.